Estacionamento no 10, hotel 3197. Autorizado, chama pro táxi. Chama. Uno 273, chame Recife, 1251 e alternado 13325, tem um bom voo. 351, 3325, obrigado, boa noite. Localizador Gono 776. Gono 776, completa final, chama a torre 1862, eu tomo posto. 186, arrombó. Gol no 884, livre ILS, desça para 2000, informe no localizador. Desça para 2000, informa no localizador, no 884. Puxando a 6212, desça via para 2000, vai seguir tráfego sua frente, Boeing 73787. Desce via, chegada Mari, frente do tráfego à frente, dentro do Sou em Salvador, gol no 776, estou no marcador externo, vai ser travado. 177.000 está autorizado o pouso pistola 0, vento 1,60 graus, pressão 1,30 graus, meia dúzia nós. Livre o pouso, gol no 776. Atualiza o 984, passa abaixo dos 50 aí, tá? Está livre, Oceano 62, correção gol no 884, está livre, forma no localizador. Forma no localizador, no 884, graças. Táxi 3197, 104 a bordo, 45, Altana Guarulhos. 04, 45, Guarulhos, confere? Afirmativo. Passa, Pátio Índio Alfa, no ponto de espera 1286, 1017, metro tempo. Pátio Índio Alfa, no ponto de espera 286, até 3197, boa noite, obrigado. Sete meia, solo aos 11, livre à direita, 129 solo. 129, não 776. Chegou 1776, livrou. 1776, boa, prossegue via Alfa Juliette pro 04. Alfa Juliette pro 04, 1776. Gol no 884, completa final, chama a torre 1862, eu tomo o posto. 18 meia, obrigado. Chanel 6212, livre ILS. 2 ADNS, Chanel 6212, chama na estável. Boa noite, 8-4, final. 8-4, com a gente na aproximação, vai ter versão em curso. Aguardando na pressão de pouso no 8-4. Venha adentrar no hangar da Aerostar com 4 a bordo para o táxi para decolagem da 1-7. Está livre o táxi, chama da ingresso da 1-7. Livre táxi, chamará ingresso da 1-7, o terra de forma 8-4, livre pouso, vento 1,60 graus, 8 nós. Livre pouso, 8-4. 3-1-9-7, recolhemos 1-5, controle 208. 308, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3197. 3197, boa noite, contato radar, subiu para o nível 380. Nível 380, tá 3197. Chanel 62 no localizador. Chanel 6212, torre 1862, até o meu posto. 1862 para a torre, obrigado, boa noite. 3197 da TAM, da presente e voe Leida. Grande Leida, tá 3197. Esquerda, reporte alinhado, pronto para decolar. Gente, livre ingresso e backtrack reportará alinhado na 1-7, pronto. Eu passo a Romeu Kerr, uniforme 90. Oi, Salvador, boa noite. Eu chamei 6212, a 2 milhas de VDB Simbra. 6212, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando a autorização, eu chamei 6212. 884, solo 1-6, língua direita, 219-7. Direita, 219, boa noite, 84. Boa noite, 84, boa noite, prossegue via Alfa Juliette pro 09. Alfa Juliette pro 09, no 884. Pista 10, Oxenê 6212. Alfa Romeo Sierra Uniforme November, alinhado na 17, pronto. Sierra Uniforme November, evento 120 graus 19, livre decolagem no 0, 17. Livre decolagem, pista 17, Sierra Uniforme November. Solo 19, direita, 219, som. Tem que chamar 129, pro solo, obrigado, boa noite. Então, meu Sierra Uniforme November, decolado, cruza 2000. Sim, Matheus, decolou às 20, contra 208. 208, uma boa noite, bom trabalho. Pegue Alfa Juliette pro 05, boa noite. Alfa Juliette, portão 5, 6219. Desça para 2000 pés, o ajuste 9097. 2000 com 1017, 5218. Controle Salvador, Papa Romeu Sierra, uniforme November, decolado, cruzando 3500. Boa noite, Sierra, uniforme November, contato radar, se for para nível 430. Okay. Autorizado 430, e só confirmando, após Leda, voa Bridge? Afirmativo, após Leda, proa de Bridge. Gente, grato. O 3197, chame Recife, 12511, e alternado no 3325. Recife 251, 3325, tá, 3197. Salvador, muito boa noite, é o Azul 4070. Oi, Foi azul 4070, identifique, chegada mate, deixa para o 050. Confirmo, 050, azul 4070. Salvador, muito boa noite, o TAM 3603, informação papá para o Pilotrão. 3603 para Guarulhos, nível 340 está autorizado, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Tanto Luna 6, Brava 3 de Lutrive, acendo o transponder 5412, correção, 5416, e a frequência do controle 120, decimal 8. Está autorizado o nível 340, pistinho 010, saída da El, Leda, voz Bridge, na El, pois Lu 16, agora ST Trive, transponda 5416, controle 1208, TAM 3603. Protegimento correto, chama para o push no 08. Chama para o push, TAM 3603. 3 milhas de dona já, completamente visual, 35218. Entre, completa final, chama Torre 1862, até o pouso 5218. 186, até daqui a pouquinho, 35218. Azul 4070, livre ILS, deixa para 2000, ajustado 1097, informe no localizador. Adita, livre ILS, deixa para 2000, 1097, no localizador, azul 4070. Baixado travado, 5218. 5218, livre pouso, vento 120 graus, 5 nós. Livre pouso, 90, 5218. Autorização, Brasília